Uma dúvida recorrente aos mais ansiosos ingressantes no Iaido, que se iniciaram em Seiteliai, qual é o melhor momento para começar a treinar um coreo, os estilos e escolas clássicas? Sendo bastante honesto, isto não tem resposta certa. Não existe fórmula para definir qual é a melhor estratégia, embora comentários possam ser feitos para a realidade do ensino, e sua disponibilidade, no Brasil. Bem, a única resposta adequada sobre o assunto pode ser, quando o sensei achar melhor. Mas vamos às considerações. O Seiteliai foi formulado em 1969 pela Federação de Kendo do Japão, com a introdução de 7 kata iniciais, que foram acrescidos, totalizando 12 atualmente, e objetivava, a princípio, resgatar o saque manuseio da katana em seu real formato para praticantes de Kendo. Entretanto, sua difusão foi um caso de imenso sucesso, permitindo comunicação de praticantes entre escolas diferentes, e assim congregando pessoas em eventos e maiores discussões sobre a natureza do Iaido. Mas muito antes do Seitei, as escolas tradicionais já possuíam currículos voltados para a educação fundamental do ingressante, onde os princípios da arte do combate são revelados em doses pedagógicas e progressivas. Qualquer sistema de artes marciais possui elementos de aplicação gradativa, onde técnicas fundamentais carregam as bases do comportamento, mecânica e mentalidade. Assim, para aqueles que ainda estão engatinhando nos princípios do Seiteliai, ter de absorver uma nova bagagem de conceitos fundamentais pode ser excessivo e confuso, ainda mais quando tais informações possam ser conflitantes. Embora alguns instrutores possam discordar, o Seiteliai possui características interessantes como forma de entrada no mundo do Iaido. Justamente por ser um estilo híbrido, com todas as aspas possíveis aqui, já que oficialmente a Inyachi-Ujiō é um estilo como se entende os Koryu, tendo grandes familiaridades com o Kendo tradição em especial, movimentação de pés, entre outros detalhes tradição, o que facilita para um expressivo contingente de praticantes oriundos desta arte ingressarem no Iaido com menor impacto, afinal, era o objetivo inicial. A metodologia de ensino, bem padronizada e delimitada, é atraente e didática, e tem similaridades com o mindset do Kendo, uma arte profundamente solidificada em procedimentos de treino otimizados, com ótimo coeficiente de evolução pessoal. Outro ponto marcante é o fato do Seitei possuir um manual oficial que delimita o formato dos kata, onde sua normatização delineia um campo mais claro para a absorção relativamente precisa dos movimentos. Qualquer ação fora deste contexto configura imediatamente erro, então age como uma forma que padroniza a técnica e permite uma avaliação menos subjetiva. E também existe amplo material audiovisual, inclusive a oficial, para se entender os pormenores das técnicas. Como elementos extracurriculares ao Seiteliai, é possível que nos treinos sejam abordados conteúdos de Nippon Kendo Kata, 10 Kata, incluindo espada curta, e Bokutoni Oru Kendo Kihon Waza Keikoho, 9 técnicas de ataque e contra-ataque, desde que os instrutores sejam versados, e também devidamente federados e graduados em Kendo. Ainda que existam diferenças básicas de movimentação, funcionam como bom complemento ao praticante que estuda somente Iaido, onde poderá aplicar as rotinas com um parceiro reativo usando espadas de madeira. Afinal, todos estes conteúdos são regidos pela mesma entidade e assim, são institucionalmente conectados. Estamos falando de, ao todo, 31 técnicas com a espada japonesa. Alguns instrutores mais experientes podem ter opiniões distintas sobre quando um novato pode ser iniciado o Koryu. Independente de sua idade, existe um bom senso em esperar que se absorva o essencial e a forma geral dos 12 kata do Seitei. Outros podem falar que a partir de que o aspirante é possível, ou partir do primeiro dan. Por outro lado, deixar para muito mais tarde desmotiva o praticante. Em algum ponto, é possível fazer um comparativo com a mente infantil, que em seus primeiros anos possui muito mais flexibilidade para aprender diferentes habilidades, e com o tempo, passamos a ter maior resistência a novos ensinamentos. Assim, esperar demais para aprender um core pode nos fazer engessar em um único sistema, e recalibrar esses vícios ao adentrar no novo é realmente trabalhoso. Vide pessoas que treinam artes marciais paralelas que alegam usar espadas japonesas, e encontram grande dificuldade em se adaptar ao atual aprendizado. Nos dojo que seguem as normas da Zen Nihon, é interessante que o Seitei seja a porta de entrada para a arte marcial, uma vez que faz parte dos exames de graduação, e competições, eventos altamente motivadores para a prática. Mas no Japão, é possível que se cobre formas cores já nos exames para primeiro dan. É realista pensar em chegar neste nível com no mínimo 3 anos de treino, apesar de recomendarmos mais, então existe a necessidade de introduzir mais rapidamente tal conhecimento. No Brasil, essa demanda é diferente. Nos exames realizados até hoje pela Confederação Brasileira de Kendo, e seguindo normas da Federação Internacional de Kendo, foram cobrados formas core somente para quarto dan e acima, em parte pela inexistência até poucos anos atrás de pessoas com essa graduação no país. Por este fator, posterga-se naturalmente o advento do aluno nos sistemas clássicos do IAI, visto que assim há alguns instrutores tenham preferência por uma maturidade e experiência maiores antes da empreitada. Por questões normativas, os exames de Aikido orquestrados pela Federação Internacional de Kendo e pela Federação Japonesa de Kendo, possuem as seguintes características. Artigo 18. De primeiro até quinto dan são cobrados o exame prático, execução dos kata e etiqueta, e exame teórico, escrito. Sexto e sétimo dan, somente exame prático. Neste guia em inglês não fala, mas é sabido que oitavo dan é cobrado somente exame prático. Artigo 19. 1. Quantidade de formas requisitadas segundo descrição abaixo. Os kata obrigatórios da All Japan são designados pela comissão do exame de graduação no dia. As formas em core não são ditadas pela comissão, ficando à escolha do candidato. Exame prático para primeiro até quinto dan, 5 kata seite, pode ser incluído uma forma de core, executados no máximo em 6 minutos, incluindo as saudações iniciais e finais. Sexto e sétimo dan, 6 kata seite, podem ser incluídas 2 formas de core, executados no máximo em 7 minutos, incluindo as saudações iniciais e finais. Neste guia em inglês não fala, mas se sabe que para oitavo dan é feito em 2 fases. Na primeira são cobrados 6 kata seite e em 6 minutos no máximo, incluindo as saudações iniciais e finais, e caso aprovado, na segunda são cobrados todos os 12 kata seite e executados no máximo em 12 minutos. Observa-se aqui que não são pedidos os core e o 2. Torre. Os protocolos de saudação à espada e etiqueta devem ser os usados no seite e ai, pois cada core faz a sua maneira, sendo no seitei um modelo padronizado pela Federação Japonesa. 3. O tempo cronometrado do exame se inicia no momento em que o candidato executa a saudação para Shomen após adentrar a área de exame, e termina quando passa a espada para a mão direita e realizar a saudação final. 4. A inclusão de Koryu é determinada pela comissão organizadora. Aqui vemos que em locais de pouca difusão de estilos clássicos, ou de escasso acesso a instrutores de linhagem comprovada, pode ser preferível que não se execute tais formas nos exames. Vamos fazer uma analogia ao aprendizado de idiomas. Um adulto já tem grandes obstáculos a superar para se tornar fluente em um novo, uma vez que já tem uma extensa experiência em seu idioma natal. Seu sotaque será carregado por anos e sem a devida prática e orientação, manterá vícios eternos. Em Aikido, quando se treina uma vertente, é importante que seja feito da maneira pura. Por exemplo, quando se executa formas Koryu, elas não podem ser contaminadas com os trejeitos ou timings da CTI, e vice-versa. Imagine que em avaliações de idiomas, quando você fala um Não pode em hipótese alguma confundir ou ter a pronúncia do outro. Pior o cenário para ilustrar essa dificuldade quando se aprende idiomas latinos como francês e espanhol simultaneamente, pois têm relativa proximidade e elementos comuns. Então, pense o quão pode ser difícil treinar IA, sem sotaque, quando executar formas, ao lembrar de alguém tentando falar portunhol. Muitos instrutores usam o termo virar a chavinha na cabeça para que se treine adequadamente o alcório, ou CTI. Mas é inevitável que nos primeiros minutos, ou até horas de treino, alguns confundam técnicas e movimentos corporais, e dominar essa dificuldade é o grande desafio, e em parte, a satisfação do caminho. Tanto que é comum interromper o treinamento de core perto de datas de exames de graduação ou competições, para que a mente se habitue somente a uma das rotinas. Ainda assim, todo esse desafio está sujeito a dois fatores imprescindíveis. O primeiro é a disponibilidade de um sensei real desta arte. Instrutores de alta graduação e versados em core legítimos são muito raros no Brasil, e acesso a eles fora dos meios online, em virtude da pandemia, pode ser um empecilho, ainda mais quando residem longe de você. Aqui precisa-se do cuidado redobrado para não cair nas mãos dos famigerados charlatães, suas promessas samuraicas e frasezinhas de autoajuda de rede social. O segundo é a carga de treino imposta. Separar habilidades por graduação é algo comum, mas pode não ser mais justo. Existem raras pessoas com extensa carga horária, treinando várias vezes por semana e bem orientadas. Assim, ao término de um ou dois anos pode ter se desenvolvido bem mais do que colegas com menor tempo disponível para a atividade. Ainda que se pense que excessos de treino são potencialmente danosos ao corpo, ainda mais quando iniciamos em idade adulta mais avançada ou usando equipamento inadequado, o olhar cuidadoso dos instrutores nos detalhes dos movimentos e ênfases de força fazem toda a diferença em um treino que priorize qualidade acima de quantidade. Apesar que, realmente, sem a intensa repetição, é difícil descobrir os pormenores da técnica, e aí reside um ponto importantíssimo do caminho por meio deste autodescobrimento. Enfim, esperamos que este texto traga reflexão e questionamentos sobre o treinamento em conjunto do CTIA e seu core. Se alinhar os pontos aqui observados, ter um sensei verdadeiro, que estuda um core legítimo, afiliado em uma organização séria e reconhecida, se você tem uma carga de treino razoável e uma mente flexível para virar a chavinha, já está no caminho certo. Notas pós-publicação. É preciso comentar que o CTIA é uma formulação exclusiva da Federação Japonesa de Kendo, regulado por ela há mais de 50 anos, sendo sua propriedade inalienável. Pessoas não vinculadas a organizações representativas da Federação Internacional de Kendo, ou grupos informais de artes marciais paralelas que não instruídos por um sensei devidamente ligado a tais instituições certamente estão treinando de forma irregular e sem as devidas instruções, atualizações e autorizações. Veja ao final desta matéria links que possam te direcionar a grupos que treinam e divulgam o verdadeiro Iaido no Brasil. Para aqueles que treinam mas não têm um sensei de core formalizado, o conselho é esperar a oportunidade de estar conectado a um. O CTIA e promove um fenômeno único em que, até certo ponto, uma pessoa possa ser orientada por diversos instrutores independentes, uma vez que a arte é um idioma universal no mundo do Iai, mas quando se trata do estilo clássico, só vale aquilo que o instrutor oficial da sua linhagem ensina. E mesmo que seja o mesmo estilo, mas de outros instrutores, já existe contaminação e o que se faz lá não vale aqui. Rígido, não é? E por, até certo ponto, é algo que deve ser considerado uma introdução. Somente a visão e instrução direta de um sensei presente formalizado é o que faz desenvolver nossa habilidade e conhecimento. Mesmo que o ensino e as técnicas sejam padronizadas, a experiência dos instrutores é decisiva para preencher lacunas e detalhes finos dos movimentos, timings e significados. de certos procedimentos. O texto pode passar uma impressão de que o Seitei-Ai é mais autônomo em relação ao Koryu, mas a verdade é que somente o Sensei poderá transmitir detalhes de pormenores que os japoneses chamam de sabor, ou talvez no Brasil possamos falar tempero. Sob certa ótica, delimitar a forma é o de menos, e os acréscimos de tempero é o que define quem é o Yaidoka. Se todos praticam os mesmos kata, o que vai diferenciá-los? Para os olhos treinados de avaliadores, isso é claramente perceptível, a ponto da habilidade de um praticante poder dizer quem é seu instrutor. E artes marciais sérias sempre priorizaram a relação aluno-mestre como centro do aprendizado.